uma igreja de oração, uma casinha lá no interior. Cada culto era motivo de festa e cada crente orava com fervor. Evangelismo era um avivamento e cada crente queria participar. Na praça os ouvintes choravam, ouvindo a igreja cantar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Há lugares em que chego por aí e não vejo mais aquela comunhão. Confesso que me bate uma saudade dos crentes daquela. Volta de Cristo era tema atual. Dons do Espírito tinham seu lugar. Os pecadores a Deus se entregavam quando ouviam a igreja cantar. Filho meu, dá-me o teu coração. Alegrei, neste lugar estou sentindo uma unção. Do porteiro até o ministério, vejo Deus presente em cada irmão. Pois as portas do inferno não prevalecem contra uma igreja que vive em consagração. Jesus Cristo segura em suas mãos. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Igreja de oração.